Noches, aquí comienza Paradiso Folk, una hora de folk, músicas tradicionales y músicas del mundo, todos los miércoles, una hora antes de la medianoche, aquí en Cadena Azul. Recibe los cordiales saludos de Ángel Duarte, que estará acompañándote durante los próximos 60 minutos. Como ya te comentamos la semana pasada, este mes de agosto en Paradiso Folk vamos a emitir 5 programas especiales, 3 dedicados a sesiones musicales, ritmos brasileños, músicas africanas y música celta, escocesa e irlandesa, un especial dedicado al WOMAD Cáceres 2006 y la última semana de agosto Paradiso Folk lo dedicaremos a repasar la biografía y discografía de Capper Haley. Hoy, primer miércoles de agosto, Paradiso Folk te ofrece una selección musical de ritmos brasileños que esperamos sea de vuestro agrado. Sesiones musicales Paradiso Folk. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração. Mas o amor sabe segredo, o medo pode matar o teu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Proibida. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vi de aberta. Abri todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Viva tudo. Deli do beda tap ti ba da da, deli do beda tap ti ba da, ding di ding di.

vem que não tem. Vai ter briga de amor, tristeza camará. Eu sou a paz, eu sou o amor, eu sou a Só tem que passar. Há dias que vêm, só vêm, e dias que vão e só vão. E eu sei também, só tem que passar. Beira, mara, beira, ira, mara, vive a solidão. É para quê? E para quem estou? Beira, mara, beira, ira, mara, vive a solidão. De qualquer maneira vai passar. De qualquer maneira, de qualquer maneira vou ficar. Escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Estão sabendo o caminho do bem. saberá. O braço primeiro, o caminho do bem, leia logo, saiba logo, o caminho do bem está na hora, é agora, o caminho do bem, acredite, não duvide, o caminho do bem. Vida modesta e fecunda, amor de um doce paraíso, reino prepotencial racional, aonde brilha sempre o bem e não o mal. Leia logo, saiba logo, está na hora, é agora, acredite, não duvide, o que já aconteceu. Chegar

Se eu pudesse escolher um sonho preferido, sem pensar saberia logo o que escolher. Por toda a noite teria seus olhos ampliados na tela da minha TV. Hemos llegado ya al final de esta sesión especial de Paradiso Folk, dedicada a ritmos brasileños. Espero que haya sido de tu agrado la selección de temas programados hoy, y ya sabes que en Paradiso Folk disponemos de una dirección de correo electrónico, paradiso.folk@gmail.com, donde puedes escribirnos para contarnos lo que desees. Por mi parte, nada más. Emplazarte a la semana que viene, miércoles una hora antes de la medianoche, aquí, en la sintonía de Cadena Azul, en una nueva edición de Paradiso Folk, donde podrás escuchar una selección musical de ritmos africanos. Saludos de Ángel Duarte, que pasen felices noches.